Eu tô zerando a vida igual o Sonic. E é muita luxúria, sucesso. Só não zera minha conta bancária. Vem pro meu mundo. E é por isso que eu sou assim. Mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de mal intenção. É por isso que eu sou assim. Mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô vazio, cheio de mal intenção. E daí se eu ostento assim, McLaren, Porsche, Ferrari, Lamborghini tem aqui. Cortando o giro de Ducati, hoje tem reggae no meu iate. Chantou e pode ficar à vontade, vai rolar o narguilé. E as mãozinhas ensandecidas jogar a raba no chão. Toma, toma na pepeca, toma, toma com pressão. O clima aqui tá bom, vamos comemorar. Eu sou assim, mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de mal intenção. É por isso que eu sou assim, mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de mal intenção. É por isso que eu sou assim, botão vaidoso e bilionário, filha. É por isso que eu sou assim, mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de plaquete de 200 pra te dar alegria. Eu posso zerar o Sonic, Mortal Kombat, Street Fighter, mas eu não zero minha conta nunca, filha. Eu me dá luxúria. Sou botão vaidoso, sou. E daí se eu ostento assim, McLaren, Porsche, Ferrari, Lamborghini tem aqui. Cortando o giro de Ducati, hoje tem reggae no meu iate. Chandon e vodka à vontade, vai rolar o narguilé. E as novinhas ensandecidas joga a raba no chão. Toma, toma na peteca, toma, toma com pressão. O clima aqui tá bom, vamos comemorar. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. E é por isso que eu sou assim, mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de mal intenção. É por isso que eu sou assim, mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de mal intenção. É por isso que eu sou assim, mulherada, se joga em mim. E é muita luxúria, cheio de mal intenção. É por isso que eu sou assim, mulherada, se joga em mim. Pode ver que eu tô facinho, cheio de mal intenção. Da minha vida é gastar dinheiro. Olha o cifrão aí pra cima. E é muita luxúria. André CDS, o moral de bico.